exhausted from one night stays. Oh, I caught your smile and you threw me some heat. Well, I like your style. It was strong but sweet. I fell for you right then and there. I didn't care who knew. I'd follow you anywhere. Give me, give me, give me all night long. Give me, give me, give me. Keep playing that love song, that love song. Keep playing that love song. When we met, I had been alone. I was more than ready to live on my own. Then your song touched me deep inside. Until you came along, I wasn't satisfied. I fell for you, fell for you right there. 1856, Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the magic flute. On December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records Wolfie Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus!

the way it should be. Say you, say me, say it together. Young and wild and free. pagar por seu amor. Onde você anda, nem sei como chamo a sua atenção. Imagina que eu te mudaria toda de som. Luz da ribalta, te quero no palco. Entrar em cena, faz seu número, faz meu gênero ser seu.

faz minha rima ficar mais rara. O que você faz me ajuda a cantar. Põe um sorriso na minha cara, meu amor. Você me dá sorte. Você me dá sorte na vida. Quando te vejo, não saio do tom, mas meu desejo já se repara. Me dá um beijo com tudo de bom e acende a noite na Guanabara. Você me dá sorte de cara na vida. Meu amor, você me dá sorte. Meu amor, você me dá sorte. Meu amor, você me dá sorte na vida. I know

nosso nessa decadência. Canções de guerra, quem sabe canções do mar. Canções de amor, ao que vai vingar. Shoot a little bit.

Tudo é vasto entre o sorriso e eu já posso.